Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. E quando ouvimos esse som, é sinal de que vai começar mais uma edição da Academia Brasileira de Tretas. O podcast dedicado ao achincalhamento da vida moderna, a destruir com o Brazilian Way of Life. E aqui é o espaço onde temos o seguinte mote: desmascarar alguns dogmas, fazer desabafos sobre a real necessidade das coisas. E o principal, enquanto o Walter fica ali degustando, estamos aqui bebericando de cervejas importadas. Ou seja, o que, que a gente faz mesmo? Ah, sim, a gente escracha da maneira mais amaldiçoada possível todas essas coisinhas que tentam nos empurrar goela abaixo. Porque é o seguinte, muito ouvinte nosso ainda é bem jovem, né? A gente sabe disso. Mas tem uma grande parcela que já está aí na segunda metade da vida. E esse cidadão, tenho certeza que ele se lembra muito bem de quando o governo Collor abriu ali o mercado para as importações. Sim, e tal. Abriu as pernas e o mercado. Isso. E até então, grande parte, né, até ali no começo dos anos 90 ali e tal, grande parte do que a gente consumia era produzido aqui no Brasil, né, por mãos brasileiras, e não ali pelos miseráveis chineses, como acontece hoje. Lembrando que as mãos brasileiras eram tão miseráveis quanto também naquela época. Não que não sejam hoje. Exato. E o que chegava da China, eu me lembro muito bem de coisas importadas da China que se ouvia falar. Eram das porcelanas chinesas, que eram coisas absurdamente caras, assim, né? Que era só pra abastar. Da dinastia Ming. Dinastia, né? Ming, exatamente. Então, produto importado da China que chegava por aqui era isso aí, que não era pra pessoas como nós. Hoje, geralmente era Japão, né? Era made in Japan, exatamente. Né? Exatamente. E hoje qualquer casa tem porcelana chinesa. Pois é. E as pencas. Hoje, né? Tudo se reverteu com o mercado escancarado. E temos muitas indústrias brasileiras sucateadas, né? Eu tenho acompanhado aí, a coisa tá feia para todos os lados, né? Alexandre, que trabalha no meio tecnológico, sim, tá sentindo a água bater na bunda. O Brasil não tem mais indústria eletrônica, tá terrível, cara. Uma bosta. Tá uma bosta, exatamente. E quem trabalha nesse ramo, Alexandre, você acha que é hora de vender coxinha na praia? Tá bem. O pior é que vender coxinha, a gente vai falar da China daqui a pouco. Até as casas de coxinha que vendem coxinha estão dominadas pelos chineses, cara. Sim, isso é verdade. É engraçado que o mundo está sendo dominado pelos chineses. Nas últimas férias estive com Patrícia em Veneza. Veneza, não precisa ir para lá, que todo mundo sabe que é uma cidade mega turística, sim, assim e tal. Eu já tinha ido para lá nos anos 90, tinha curtido pra caramba e tal. Fui agora de novo, nos anos 10, é assim que se fala? Anos 10, nos anos 10. Cara, aquilo virou a 25 de março. Olha só. Só chinês pra todo lado, gondoleiro chinês, chefe de cozinha chinês, tudo chinês, cara. Porque até então eles ou fritavam pastéis ou vendiam 1,99, né? Todos ali bancados pelo Kim Jong, como era o nome daquele... da Galeria Pagé lá, esqueci o nome dele agora. Ho Chi Minh? É alguma coisa assim. Enfim, mas hoje não, hoje tá tudo dominado. Até gondoleiro, com aquele chapéuzinho e gondoleiro a camisa, chinês, camisa listrada. Cantando. Engraçado que todo chinês não é fanho, não é? Já prestou atenção nisso? Com aquela franja horrível. Aquela franja amaldiçoada pelo próprio Lúcifer. Aquela falta de sol maldita, falta de melanina desgraçada. Mas enfim, obviamente hoje o grande país asiático, ele é o maior parceiro econômico do Brasil. E hoje, desde o tênis que você usa, passando pelo computador ou celular que você está nos ouvindo, até as bonecas infláveis ali que podem te aliviar a tensão, tudo isso é made in China. E além das furtivas ofertas... Você senta o rei numa boneca inflável, teria coragem, Valdo? Eu nunca nem vi uma, só vi pela TV e pela internet. Eu tenho um mexicano na minha casa inflável lá, mas não tem orifício. Não é usado pra esse fim, não, mas veio da China também. Então, desde esse tipo de coisa até automóveis de luxo hoje, tudo isso é produzido com a mão de obra semi-escrava ali dos chineses, e isso a gente encontra hoje em qualquer esquina, ou qualquer comércio popular, né? Enfim. E de uns tempos para cá, os brasileiros têm eliminado os atravessadores, vejam vocês, e começaram a estourar as faturas dos seus cartões de crédito comprando diretamente da China. Sites e mais sites têm mandado milhares de produtos para o Brasil diretamente para a casa dos compradores, vejam vocês. Sem pagar frete, Alexandre, que maravilha. Já tomou cada bucha nessa transação. Mas, obviamente, que isso chega nas nossas casas quando a muamba não para lá na alfândega, né? Não é, Alexandre? Então, meus queridos, nessa semana, dessa nova febre que falaremos, as aventuras dos consumidores brasileiros no universo dos produtos chineses comprados diretamente de lá. Walter Rezende vai nos dizer, você está usando alguma coisa aí no teu corpo, teu tênis, seu óculos, alguma coisa que você comprou direto da China? Vixe, olha, eu tô olhando ao meu redor aqui, tudo é chinês. É verdade. Ainda não li os números de 2014, mas, Alexandre, na transição ali de 2012 para 2013, enquanto o PIB brasileiro aumentou pifiamente, as vendas nos sites chineses para o Brasil subiram expressivos 32%. É muita coisa. Cara, isso, essa porcentagem é o PIB de um pequeno país da África Central. Com certeza. Então, todo mundo correndo atrás de preços, né? E produtos ridículos. Porque convenhamos que comprar camiseta da Lacoste por 6 doletas, né? E achar que está comprando uma original e fazendo um bom investimento é coisa pra trouxa. Não existe milagre, seus imbecis. Você que tá ouvindo. Cara, isso é ótimo. Você usou a Lacoste como exemplo. Porque Lacoste é do jacaré. É do jacaré. Do jacaré. Porque assim que começou essa febre... Eu confundo Lacoste com Lacome. Não sei, aquele de perfume. Ambos são coisas que eu não uso. Mas assim que surgiu essa febre... Foi assim, a minha irmã chegou, ai, tem um site que você não acredita. Tá tonta do caralho, chupa, Amanda. Ela, você não acredita, mas não fala pra ninguém. Parecia que tinha descoberto um traficante de anfetamina azul. Mas não fala pra ninguém. E isso vai espalhando. E eu cheguei lá no trampo, falei, galera, tem um site que vocês não acreditam. Virou uma doença, cara. A produção caiu a quase zero. E a molecada, principalmente, que é muito ligada a essa marca Lacoste, os caras falam, que camisa da Lacoste por 6, 8 dólares? Será que é de verdade? Eu falei, compra, cara, compra 6 dólares só, compra. A molecada comprou a torta direita, que a imitação. Era tanto jacaré que parecia Mas o jacaré, a Flórida. O jacaré, a hora que chegou a camisa, parecia uma lagartixinha, manja. Era muito vagabundo, cara, impressionante. Então, o que deu de Pelé e muita gente... Daí o cara comprou uma camisa de R$230, que custaria R$230 uma loja, pagando 6 dólares e acha que tá adquirindo um produto original. Não existe milagre, gente. There's no free lunch, não tem almoço grátis. Ô Alexandre, e não é só vestuário não, se pode trazer qualquer coisa de lá, desde joystick pra videogame até caixão de defunto, não estou exagerando. Não, a gente falou isso aí. Já falamos aqui no episódio do funeral, você consegue trazer caixão, eu duvidei na época, mas fiz uma profunda pesquisa, eu ando tossindo meio forte. Você vai trazer um caixão de lá? Vou trazer um caixão pra mim, porque eu tô com o peito chiando. Ai, uma cara. Dor nas costas, meu, tô achando que eu tô com algum problema. Já vou mandar trazer se tiver com outra espécie de problema, dá pra trazer genérico de Viagra também, viu? Já pesquisei. Mas sabe que funciona? Ah, e só Deus sabe. Eu acho que como os chineses... Isso pra ao contrário, ao invés do pau ficar duro, o cu fica piscando. Vai saber, né? Mas sabe, você falou do caixão, dá pra você comprar peças do caixão. As alças e tudo, dá pra você comprar em forro. É bom que dá pra tunar o seu caixão, né? Eu quero alças com caveira. Exatamente. Eu ponho um gárgula. Sentar, olha só que ideia fantástica. no meu caixão. Quero uma no dupla pé. De gárgulas no caixão. Um no pé e um na cabeça. Um no pé e na cabeça pousado lá. Vamos gravar isso aqui, isso está registrado. Eu faço questão de carregar, eu sou um carregador de defuntos. Faço questão de ir do lado do gárgula. Tomara que seja bem pesado para você se fuder na hora de carregar. Mas do jeito que eu tô, acho que eu vou primeiro que você, meu cara. Eu quero um caixão normalzinho, viu? Mas como a gente falou, não existe milagre. Puta que pariu, essa mesma viagem de férias aí que eu falei, que eu fiz no começo do ano... Eu me lembro que eu fiz recomendações pra você e sua namorada. Não, você fez pra ela, você fez pra Patrícia, porque aí você falou, não comprar lá, porque ela precisava não, de roupas assim, de inverno. Precisava, o Walter e a namorada, eles iam pra Europa numa época de frio, né? Frio lá. Exatamente, de frio lá. E o que eu falei? Falei, olha, tem um site, tem de tudo lá. E a Patrícia... Ela ficou maluca, né, ela ficou, cara? Ela enlouqueceu, começou a ver o site, só via o site, os olhos dela aquelas, brilhavam. Aquelas blusas sensacionais. Blusas sensacionais, casacos fantásticos, um vison, peles de mim que faria o Greenpeace me dar um tiro na cabeça, eu quero tudo isso. Aí eu falei, não, caralho, você é louca, isso não vai, não, eu quero, e foi lá, entrou no site. Falta ficar podando a mulher dele. Comprou, faltava 2 meses pra viagem, comprou tudo, comprou casaco, comprou meia, comprou, sabe aqueles aquecedor de orelha? Sim, bacanão, eu só vi aquilo no Snoopy. Pois é, comprou tudo. Olha só. Aí, 2 meses pra chegar a viagem, passou 1 mês, nada de chegar. Passou 40 e tantos dias, nada de chegar, viagem foi chegando. Quando faltava 2 dias, ela me liga chorando, vamos lá na loja, que eu vou passar frio. Vamos na 25. Falei, caralho, ué, mas e o seu casaco fora que você ia comprar, que ia ficar quente pra caralho, cachecol, uau, uau, uau. Aí ela falou, não chegou nada. A gente foi lá, comprou tudo, a gente foi, viajou, voltamos. Quando a gente voltou, a gente chegou junto com o correio. Com a bugiganga. Detalhe, eu lembro da temperatura em São Paulo. Tava 34 graus. Ela abre a caixa, peles e não sei o que, nada servia. É isso mesmo. Lá, o que serviu, ela usou no inverno, agora encolheu no corpo, só com a umidade da transpiração. Então, mas foi um verão, sabe, que ela ia abrindo as caixas, aquele monte de bosta, e aqui eu suando, que ela abriu no meio da rua mesmo, saca? Então é aquele sol da porra. Nossa. Cara, foi uma. Eu só dava risada. Falei assim, vai, tonta, vai ouvir o que o Alexandre fala. Mas, cara, a minha irmã fez uma pequena fortuna com isso aí, porque a minha irmã, apesar que ela comprava roupa tamanho G e servia nas pessoas aqui de tamanho PP. Porque o chinês, tirando aquele chinês gigante, todo torto. Da NBA. Não, o monstruoso lá. Monstruoso. Sei. Tirando esse e o da NBA, o resto é tudo baixinho. É tudo... Então, uma cueca G lá, não cobre metade do seu pau. Não mesmo. Eu tive 2 experiências excelentes. Eu comprei uma belíssima jaqueta pra minha filha e uma mochila. Passou que vieram bonitinho, 15 dias chegou aí. Mas quando, criança cresce muito rápido. Quando chegou a mercadoria, ainda servia? Ou você comprou? Comprei pra criança de 10 anos. Você comprou até cinta-liga pra ela. Tem 3. Já pensando que quando chegasse, ela poderia usar. Exato. Mas enfim, ainda naquele começo ali dessa balança comercial desproporcional, a coisa ainda tava funcionando bem. Então, a minha irmã, nossa, minha irmã ganhou grana mesmo, cara. Minha irmã, ela ganhou bastante grana, fazia reunião tipo Tupperware, assim, sabe? Pra imagino, vender bolsas e, imagino, e imagino, sacolas. Imagina o naipe dos compradores. No trabalho dela, ela virou a muambeira número 1. Por isso que a Gol quase faliu. Mas enfim, e aí eu fui lá e comprei, e daí veio essa. Aí eu falei, vou comprar uma coisa pra mim também, uhum, né? Daí eu fui lá e tal. Minha esposa comprou uma blusa, porque você tava falando do tamanho dela, comprou uma jaqueta. O que você acha dessa jaqueta? Pô, sensacional essa jaqueta. Mas ela usava as medidas? Porque então, tem as medidas. Mas ela foi no... Por centímetro. Mas ela foi no M, manja, M. Ah, não, M tá bom. Cagada, porque cagada tá lá gigante. Todas as medidas. Só pegar uma fita métrica e ver na se... Na boa, se, a blusa que ela comprou, ela deu pra sobrinha dela de 8 anos. Sério. Eu comprei uma também, mas eu vou contar a história daqui até, a pouco. Até agora uma pra mim. Roupa nenhuma serviu. Só da Helena. Só da Helena. Porque eu comprei tamanho maior. Bom, o site mais popular de todos esses aí é o AliExpress, que é o braço muambeiro da gigante chinesa Alibaba. Cara, chama Alibaba. E eu sempre achei que era Alibaba. Não passa uma confiança, né, cara? Como você vai comprar um negócio chamado Alibaba, que é nome de ladrão? É, como você pode confiar numa empresa que tem como sócio 40 ladrões, né, cara? Nesse caso, uns 40 milhões, né? Então, esse AliExpress, o que é? Ele é tipo uma Galeria Pajé virtual, né? Sim. Galeria Pajé, pra quem não é de São Paulo, é o maior entreposto de fraudes de muamba mesmo. Contrabando. Você consegue comprar até um revólver lá. Roadstar, a galera ia comprar Roadstar lá. No passado ia mesmo. O AliExpress é uma junção de várias lojas, é tipo um Mercado Livre. Daí o que eu fiz, já que o tema era esse, eu fui dar uma fuçada no Reclame Aqui, que é aquele site que as pessoas que compram e tem problemas. Eu falei, será que as pessoas reclamam desses malditos, desse site chinês? Enfim, eu fui lá e 50%... tem sido das pessoas que compraram, 50% reclama e 50% está satisfeita. Então, ou seja, está bem equilibrado. Agora, por que alguém reclamaria no Brasil de um site chinês? Eu acho que não, eu também pensei isso. Todo mundo sabe que a resposta dos chineses é foda-se, exatamente, pau no seu cu. Exatamente o que eles pensam. Mas eu acho que é talvez para, sei lá, você, Walter, vai lá primeiro e dá uma verificada. 50% de reclamação, eu não vou comprar. Uhum. A possibilidade de eu me foder é de 50%. Isso do AliExpress. Mas eu... Eu vou abrir mais uma. Pronto. E o que acontece? Estamos falando desse site que é mais famoso, o AliExpress. Eu, não contente e não satisfeito em ter me fudido com a primeira compra que eu fiz no AliExpress, eu dei uma caçada em outro site que tinha umas camisetas bacanas. Veja você. Chinesas. Estampa chinesa. Não, vários elogios e tal. Não, a camiseta é boa, legal. E tinha umas descoladas. Jaspion, era Giban, o que era? Tinha um hambúrguer na frente. Era alguma coisa como I Love Cows, né? Mas era no lugar do coração do Love ali, era um hambúrguer e tal. Alguma coisa assim, fazendo um trocadilho aí com você amar as vacas. Uhum. E eu fui lá, eu falei, pô... Aí eu investiguei tamanho, como você falou, tal, e comprei uma G. Pra servir pra mim. Nesse seu corpo malhado. Exatamente. Comprei a camiseta e cadê que chega? A detalhe, pessoal, a maioria desses sites tem rastreamento, né? Você pode fazer um rastreamento onde é que tá a tua mercadoria, ó, já saiu, tá no Atlântico, tá, sei lá, já tá no correio, enfim. E a minha camiseta não chegava, 30 dias, mesmo. 60 dias, 90 dias, e tá no Brasil, mandei um e-mail. Cadê? Mandei um e-mail, cadê minha camiseta, tá, olha, não sei, tá, o Brasil perdeu, o Correio do Brasil perdeu, essa foi a resposta dos chineses pra mim. Embaixo de tudo, foda-se. Não, eu tinha pago 10 dólares na camiseta. Por isso que eu achei que se tu tomasse uma entubada, beleza, já com frete. Falei, se tu perdi 25 lascas aí, mas ok. E vamos te mandar outra camiseta. Já tinha 90 dias. Olha, estamos te mandando outra camiseta. Que beleza. Um quarto de ano já tinha corrido. Olha, se você... E daí eles já colocaram, se por acaso te entregarem a primeira, você não aceite a segunda, recuse a segunda na hora que chegar. Porque senão vão te cobrar. Não sei o que ia ser feito. Mas enfim, pra resumir a história. Eu tinha dado o endereço do meu trabalho. Aí o porteiro me avisa assim, 20 dias depois da minha reclamação. Tem um chinês aqui na porta, com chapéu de colher arroz, querendo falar com você. 20 dias depois, fala, Alexandre, tem uma encomenda pra você aqui na portaria. Eu padeci, eu já todo satisfeito. Puta, minha camiseta. Cheguei lá, ele já tinha assinado as duas. Caralho! As duas camisetas chegaram ao mesmo tempo. Quer saber do pior? O que você fez? Não me serve nenhuma das duas malditas. Mas eles te cobraram as duas? Não, só me cobraram uma. Mas por que não era pra você aceitar? O que de mal era pra devolver, não sei. Era pra devolver uma, porque eles acharam. Eu tô com as duas aí, mas não serve nem pra mim, nem pra você. Não serve pra filha da puta nenhuma aquela merda, aquela camiseta. De qualquer forma. Porque o problema é esse, o meu tamanho. Mas daí, deixa pra Helena, ela usa junto com a cinta liga quando ela tiver 26 anos. Alexandre, e se nossos ouvintes, mesmo depois de ouvir tudo que a gente está falando aqui, descendo bambu nesse mercado eletrônico... Descendo bambu no chinês é ótimo, eles gostam de broto de bambu. Os pandas. É. Então, mesmo depois de tudo isso, vocês ainda quiserem comprar pela internet produtos da China, nós fizemos aqui um levante, né, de quais são os sites mais confiáveis, se é que isso é possível. Mas enfim, na verdade o Alexandre que fez, eu não quero não compactuar com isso, não quero me responsabilizar. Não, vai por mim, pode ir. Mas ele preparou uma lista aqui para vocês, anotem aí, www.lightinthebox.com, meaningthebox.com. Ah, for Man in the Box. Não é Man in the Box, é meaningthebox.com, chickwish.com, Ronwee.com, Milano.com, além, óbvio, do AliExpress, que o Alexandre tanto falou bem aqui, né, Alexandre? Que tudo vem direitinho, tudo funciona, cara, tudo fantástico. O engraçado é que parece ebola. Eu tenho certeza que a gente, depois de tudo que a gente falou, é. Vai ter ouvinte filha da puta que vai ser idiota e vai comprar não, nessa porra. Mas Walter, o problema agora tá no prazo de entrega dos chineses. Mas você ainda tá do lado dos caras. Não, calma. Parece ebola isso aí, porque tem até hoje no trabalho, essa história que eu contei já deve fazer uns 8 meses. Do qual e até hoje, a história que eu levei pro trabalho lá é que a molecada começou a comprar fone de ouvido, certo, camisa, certo, da Lacoste. Eu lembro dessa época. Exato. Que você só fazia isso na vida. e até hoje tem gente lá na febre do rato, cara. Agora as mulheres estão comprando roupas. Uhum. E eu falei pra elas, pede extra, extra large. Ah, tá me chamando de gorda? Não, vai por mim. Ah, mas as medidas, os centímetros dos chineses, eu acho que são menores do que os centímetros ocidentais. Pois é, cara. Cada centímetro chinês tem 7 milímetros nossos. Exato. E eu todo dia, manja, a galera também sem ter o que fazer, e você dá uma passada por trás da mesa da pessoa, tem lá alguém no AliExpress. Comprando. Eu vou dar uma cuidado, hein? Pede maior. Mas enfim, ele tá todo mundo, as mesas estão reclamando porque mulher chega agora no final do ano, quer comprar roupa branca, calcinha, sim, não sei de que cor, pra arranjar macho, pra ganhar dinheiro. E a minha calcinha não chega, eu vou passar 2015 sem arranjar. Pois é, porque você compra pro Réveillon e só chega no ano novo chinês. É bem por aí, cara. Mas seguinte, a nossa ouvinte Diana Braga mandou um e-mail aqui, e abre aspas. Amiga da minha irmã fez fortuna em poucos meses até ser desmascarada. Olha só. E perder muitas amizades, que descobriram que ela pagou 3 dólares em uma carteira e vendeu por 60 reais. Aí, ó. E, olha só. 3 dólares. E vendeu por 60, cara. Era um bom negócio aí, cara. É sério. Dinheiro esse que, se fosse contabilizado, o PIB do Brasil já superaria dos Estados Unidos. Cara, verdade. Se essa grana que a galera andou fazendo fosse contabilizada, a gente tava bem, viu? O país inteiro, gente, olha... Até chover, tava chovendo. É curioso é que essa moça até pro Xinhidró já foi alguns anos atrás, tentando trazer cigarros do Paraguai. A verdade é que quem se mete a sonegar imposto uma vez, nunca mais para. E não importa por onde. Cara, eu sei de algumas aeromoças, não sei exatamente quem que é, também não quero me comprometer aqui, que elas ganham muito mais do que em suas companhias aéreas de sacoleiras da Flórida. Olha só, que virou uma outra febre também, né? É, começa sempre, ah, eu vou fazer o meu enxoval lá nos Estados Unidos. Vai, vê que é barato, aí volta já no crime, saca? Já vem. Aí você pega o passaporte da filha da puta, porque ela vai se empolgando. Ela sai daqui só com uma havaiana velha no pé e volta com 12 dúzias de sapato. Ela sai daqui parecendo a bailarina da perereca suicida, saca? Com o mínimo de roupa possível. Isso. E volta com toda paramentada. É óbvio que a Receita Federal estranha você ter 3 carimbos de entrada nos Estados Unidos por semana. Exato. Aí a casa cai. É a ganância, cara. Tá. E ganância, mulher é um bicho. Mulher, eu vou falar pra você. Mulher é um bicho muito ganancioso. Principalmente. Mais que o homem, cara. O Alexandre, eu tenho outro e-mail aqui do Gilson Menardi. Ele nos conta o seguinte, abre aspas. Minha cunhada tem um sex shop e fez compra de quase $1,000 só em lingeries. Acontece que as peças vieram tão pequenas que só cabem em meninas de 5 anos. Caralho, que porra. Óbvio que ficou no prejuízo, né? Ninguém vai comprar para crianças as pervertidas peças desenhadas por chineses tarados. A maioria das calcinhas vieram estampadas com alvo na parte da frente e na de trás, para o sujeito ficar bem à vontade aonde ele vai alvejar. Eu vi alguma coisa dessas calcinhas chinesas que os chineses usavam uma fruta, não sei que fruta é, porque parecia uma pera grande. Uhum. E eles botavam as calcinhas naquela pera, manja, porque a pera fica parecendo uma bunda. Eu vi. É bizarro. Tem uma loja no shopping. É. Não sei como essa loja é que se posicionar. Talvez você conheça. Eu olho pra loja, não sei se é um sex shop, uma loja de vender pijama ou uma loja de vender fantasias. Que é um mix de tudo isso, é. Cara. É de uma maluquice foda. E uma vez eu vi lá uma cueca, ó que bosta, que tinha um coelho. Tá. Um coelho, a parte da frente do coelho projetava na parte da frente, tipo da cueca. Um focinho ali. Isso, e a parte de trás, o pompom ali na bunda. Puta da cueca. Que pariu, cara. Cara, eu olhei pra aquilo na hora, eu pensei, puta, o coelho veio correndo, entrou pelo rabo. Pulou, entrou pelo rabo. Ah, saiu pela frente do cara. Tem uma cueca que é uma tromba de elefante na frente. Tromba que... de elefante. Não, o cara tem que ter uma estrovenga respeitável pra encher aquela pois tromba. Pois é, ninguém que não seja um nigeriano tem o direito de usar um traje daqui. Eu teria que ser uma cueca de pug, mas aquele cachorro sem focinho. Muito bem. Alexandre, eu tenho outro e-mail aqui da Ana L. Santos. Nos contou o seguinte, abre aspas. Uma moça que trabalha comigo comprou o vestido de noiva dela, pagou míseros $200 e contava vantagem disso mostrando a foto do vestido e todas as demais encalhadas babavam. Só que quando o vestido chegou, cabia apenas na dama de honra, de tão pequeno que era. Olha só. E ela teve que se casar com um vestido emprestado. Cara, você confia. Porque a mulher também, olha, daqui a pouco um monte de e-mail de mulher que eu vou receber falando que eu sou machista e o caralho. Mas a mulher, ela deposita todos os sonhos e esperanças, né, no casamento e tal. Então ela quer que a festa seja foda. Como é que confia a porra da festa num chinês comedor de arroz, caralho? Não faz sentido nenhum. E outra coisa que eu fiquei sabendo que tá acontecendo é treta de amigo de trabalho, porque nego não tá com o cartão estourado e daí pede pro amigo presta o cartão, não, porque eu vou vender essa muambada toda aqui depois e daí eu vou te pagar 10, 20% a mais do que você me emprestou do cartão, e aí o bagulho não chega, a fatura do cara tá estourada e demora mais... Não consegue fazer dinheiro. Porque eles debitam no seu cartão assim que você faz a compra? Você fez a compra, vai debitar do teu cartão ali na data do débito do teu cartão. E se a porra não chegar, eles estornam? Esquece. Caralho. Não, calma. Só tem desvantagem nisso. Não. Tem casos que, como eu falei no meu caso lá, os caras inclusive mandaram duas camisetas. Certo. Não serviu pra bosta nenhuma, eu lavo o carro com elas hoje. Mas enfim. Nesse caso, os caras me mandaram uma outra camiseta. Mas tem muitos casos que, meu, esquece. É mesmo. Tchau, comprou, não chegou. Porque... muita coisa tem sido surrupiada também pelo Correio Brasileiro, a verdade é essa. Você fica olhando para aqueles caras que parece que estão trajados com a camisa do Boca Juniors, entregando envelopes na rua, você fala, olha só, são todos... Cara legal, final do ano eu vou dar R$20 de caixinha para ele. Nem sempre é assim, tem filha da puta em todo canto. Você pegar ele a paisana, ele tá com o vestido de noiva. O Charles Bukowski, ele não era carteiro e rasgava a carta e jogava no bueiro só pra não ter o trabalho de entregar? Exatamente. Então, caralho. Ouvintes do Academia Brasileira de Tretas, dê um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Fazendo isso, vocês vão se ligar no que vai acontecer nos próximos episódios do nosso podcast. Aí dá pra vocês mandarem as suas histórias, né, os seus relatos. Neste mesmo e-mail, vocês podem mandar suas sugestões de episódios. Nosso podcast é atualizado toda sexta-feira. Às vezes damos uma mancada, outra. Estamos gravando uma quarta. Não sei se a gente vai dar mancada na atualização desta semana. Você, quando estiver ouvindo, vai saber se cumprimos ou não a meta. É, e se você tiver uma banda ou conhecer alguém que tenha uma, entre em contato conosco pelo academiadetretas@gmail.com. O som da sua banda pode rolar nos BGs do nosso podcast. Nessa semana, Alexandre, quem que é? Não, uma banda de um homem só. Não, na verdade não é uma banda de um homem só, é um trovador solitário que é o Beto Só. Beto Só, que é lá de Brasília, tem um trabalho autoral bem bacana, assim. Walter, outra coisa que tem acontecido com os produtos made in China é que tem praticamente ditado a moda. Quem consegue comprar uma roupa que lhe sirva, que lhe caiba, né? Você acha que Taiwan é a nova Milão? É, praticamente. Porque, na verdade, muita réplica, eles chamam de réplica de roupas famosas, sim, muita imitação vagabunda. E se você andar pelas periferias aí, você vê muita camisa da Adidas, tênis da Mike. Le Croc, exatamente. E o que acontece? Eu tinha dito lá que eu tive algumas experiências com compras do gênero, que a minha esposa comprou a blusa que não serviu, as coisas da Helena vieram bem, e eu, cara, vi lá um moletom que era foda. Adidas. Não tinha uma marca, sei lá, era desenhado por algum estilista chinês pica grossa, se é que existe. Não existe, cara. E eu olhei aquilo. O oriental pica grossa na mesma frase. Não, não. E eu olhei aquela blusa e falei, puta que pariu, essa blusa é foda, cara. Essa que eu quero. É a blusa mais bacana que eu já vi. Nenhum Versace teve a manha de desenhar uma blusa dessa. Nenhum Reinaldo Lourenço. Ninguém desenhou. Ninguém. Eu falei, é essa que eu quero. $20. Eu falei, por essa pechincha, eu tenho certeza que ninguém comprou. É o moletom mais moderno da história, cara. Essa vanguarda da vanguarda. 20 doletas e toma um mês, toma 2 meses, toma 3 meses, toma 4 meses. Se passou uma estação. Você já tava fora da moda. Fora da moda. Uhum. Não, mas nem tinha chegado no Brasil ainda, até hora. Eu achava que isso jamais chegaria, inclusive. Me chega um e-mail da Federal Express. Seu Alexandre, tá aqui, o senhor fez uma compra aqui no site assim, assim, assado. Acontece. Você é um trouxa do caralho. Tá barrada a sua compra. Ah. Porque isso também acontece. Acontece sempre. Então, né, o seu agente alfandegário lá olhou pra aquele moletom, bacanão pra caramba, falou, o quê? $20 só isso aqui não tá certo. Quem esse Alexandre Moreira pensa que é, que vai dar chapéu no meu país, não vai, ele vai ter que pagar impostos. Seu Alexandre, os impostos dão um total de R$180. O que, Alexandre? O que eu fiz? Larguei mão, eles, né? Queriam cobrar de você o reboco da muralha da China, Alexandre Moreira. E aí o que acontece? Eu peguei e larguei mão, né? Não quero. Deixa mais. Deixa essa bosta. Deixa essa bosta pra lá. Perdi ali R$50, né? Os $20. Mas quer saber o pior? Dia desse eu passei num centrinho comercial qualquer aí. E eu passo num camelô, meu amigo, e adivinha o que tem pendurado lá? Umas 10 blusas iguais àquela. Da última estação. A R$35. Talvez fossem as suas. Bem provável que a minha tava no meio. Cara, lá. Você falou isso, me lembrou de uma história. É. Eu me lembro que há muito tempo atrás, ali nos anos 80, no meu primeiro emprego, foi quando teve abertura de mercado e tal. Então as empresas começaram a ter acesso para comprar as coisas de fora. Sim. E tinha todo o problema também da alfândega, sim, né, tal, de coisas serem barradas e tudo mais. Eu me lembro que a empresa que eu trabalhava comprou... Eu não me lembro qual era o equipamento. Eu acho que era impressora matricial, uma impressora diferente lá, imprimia frente e verso. Eu não me lembro como é que era. Mas comprou e não chegava. O que aconteceu? A empresa recebeu uma notificação, da Polícia Federal. Lembrando que na época eu era menor de idade, então eu não posso ser responsabilizado por nada que eu fale aqui. Mas enfim, precisava resolver o problema e tal. Aí um cara lá, muito malandrão da empresa, muito malandrão, sabe? Pegou mais... É, sempre tem. Mais malandro. Pegou e falou assim, ó, você vai desenrolar... O Gerson. Você vai desenrolar isso em Santos, no Porto de Santos, onde tá o equipamento. Ele falou, beleza. Eu não tava fazendo porra lá. Ele falou assim, vamos lá comigo. Vamos lá. Aí eu falei, beleza. Hoje a gente vai resolver. Entrei num Dodge Polar que ele tinha... Os imigrantes, descemos na Sé, chegamos lá antes de ir pra Polícia Federal, onde passamos no Porto, pegamos uma prostituta, botamos dentro do carro, porque fazia parte do plano. Ah, ela entrou no escritório da Receita Federal com a toda a papelada, se trancou lá dentro, meia hora depois saiu ela com dois caras carregando o equipamento. Levando até o carro? E levando até o carro. Então, amigões, se vocês têm problema com as suas encomendas do Alibaba, AliExpress, e tiver uma priminha gostosa... Eu devia ter feito isso pra conseguir a minha blusa.